9:30, passando o externo. Azul 5196, continue a aproximação, reporte visual com o campo. Reportará visual, azul 5196. Charlie Mike Papá, sistema 7, pronto. Gente, Charlie Mike Papá, mantém a cabeceira na 7. Mantém, Charlie Mike Papá. Localizador. Autorizado elétrico do Ray, municipal 22, forma alta 3296. Quem é guarda corte? Bom dia, voo 9092, ponte espera 1-0 pronto. Salvador, voo 1621, bom dia. Bom dia, Zulu, bom dia, prepara a subida da hélice, da morte, você vai na cópia. Sim. Professor, 1721, mantenha as regras de voo visuais a 500 pés, o altímetro em Salvador 1018, prossiga via corredores. Após o través do... de Veracruz, da ilha de Veracruz, se prossegue para a travessia do Bairro dos Estados com uma do farol da barra e informe ingresso na CTR de Salvador, torne 1208. Frequência livre a partir de agora 2345 para coordenar os tráfegos locais. Após o farol da barra, prossegue pelo litoral sul de Salvador. Quer Romeo, mais de minutos, tem esse planeta que está acontecendo no meio. Frequência livre 345 aqui agora, para coordenar com o tráfego local. Controle Gol no 2065, está passando 1980. É, está guarda de transferência das comunicações 2065. Papá, Charlie, Mike, Papá. Vento, 150 graus 07 nós, ajuste 10, 18, livre decolagem, pista 17. Livre decolagem 17, o Jack Max. 63 gol no Gamapá. 2065, chame agora o centro Recife, frequências 251, alternativa 33, decimal 25. 251-3325, obrigado. A decolagem agora comprou a norte do corredor forte após Serra Luiz e Delta Lima. O Charlie Terra Romeu, confia com a gente, lembra quantas milhas é festa? Quanto... três meia milhas, ciência. Acionamento táxi, decolagem agora com a torre, 1-1-8, decimal 9-5. O ajuste 1-0-8, bom voo. Ah, o meu prossiga. É, só faz o 5 da PTA pronto para decolar. Se você não tiver o campeonato, o primeiro para a voz de porta, se autorizado o eleitoral, melhor. Dá uma foto também. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá e aguarde para iniciar. É pro tráfego aqui na parte, só autorizado o decolar normal. Negativo. Táxi autorizado até o ponto de espera da Papá, aguarde instruções. Já ele encerra o meu. Agora na contato, obrigado. É. No meio compete aproximação LF, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Chamaram a torre Salvador agora, obrigado, TAN 3-8-9-6. Aí sim, pode conforme o plano. Para a PUCA, Jambu Caju, 5-0-2-0-8. Meu nome é 3-0, correto, para posicionamento. Tem 1-9-6, a posição indicada aqui agora é a 4, Romeu, atende o sinalizador. Confirmando a posição 4, Romeu, para o 5196? Afirmo. Quer ver o sinalizador? Gente, graças. No 62, no cópia? 62, Ana. Congonhas 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. E a do 1-0, Cubase, a do 1-6, após conforme. 5-5-6, transponder, controle 1-0, decimal 8. 360, Congonhas. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mótima. Sai Peugeot 10, Cubase, Peugeot 16, segue via plano de voo. 556, transponder 208. Correto, sim, para funcionamento. Maria. Então no 40 grau 08 nós, ajuste no 098. Charlie Serra Romeu está indo em direção à cabeceira 35, cabeceira 17 é a cabeceira que fica no seu lado, na sua retaguarda, ok? É ok, só um segundo aqui na papá, só um segundo aqui para trás, um segundo. Gente, mantenha a papá então e aguarde para ingressar no, a pista 17, Charlie Serra Romeu. Salvador, bom dia, 43896, final da pista 10. Sam 3896, continue a aproximação, aguarde pista livre e reporte visual com o campo. Totalmente visual já, Sam 3896. Serra Romeu, quanto a taxi até 17. Charles Serra Romeu, autorizado o táxi a baixa altura até a cabeceira 17. Aguarde instruções para iniciar a decolagem. A baixa altura até 17, aguarde instrução para decolagem. Sam 3896, livre pouso, pista 10, vento é 140 graus 08 nós, o ajuste no 098. Autorizado pouso, pista 10, estado no 098, Sam 3896. Gol 9098, decolado aos 18, controle no 208, bom voo. 208, bom dia. Sam Serra Romeu, na cabeceira 17. Charlie Serra Romeu, ciente, mantenha a cabeceira 17, aguarde instruções. Beleiro, saiu do Bel. 360 da Elvo, 9098. Charlie Serra Romeu, autorizado a decolagem proa norte, corredor forte. O vento é 140 graus 08 nós, o ajuste no 018 a partir da pista 17. Já falou do solo com proa norte, corredor forte. Gente, Charlie Serra Romeu, decolado aos 20, controle no 208. Cancelo agora para o controle, 208, obrigado. Salvador, bom dia. Agora tudo iniciou a travessia. Tome rumo do farol da barra, a ideal seria a 130. Tome através do farol da barra. Para ingressar no litoral sul de Salvador. Salvador, bom dia, para a nova Charlie Serra Romeu. Bom dia, voo no 094, está a milha e meia do Índia Serra, embaixo da base. Voo 1094, reporte visual com campo, informa o tráfego do helicóptero à sua esquerda, mantendo a vertical da estrada do Porco, sentido corredor forte, não interfere com a aproximação da 10, reporte visual com campo. Voltarão no 094. Como ele virando a CTR? Informa lá a agressão no corredor forte e foi ele virando a CTR, senhor. Prossiga. Prossiga. Queria confirmar o tipo do equipamento? É um Charlie 525 Charlie. Papá Charlie, Mike, papá. Chama agora o centro Recife, frequência 251, alternativa 33, decimal 25. Recife 251, 3325, Charlie, Mike, papá. Bom dia. Decolagem da 10, curva esquerda, estilo subida Pouca, Jamo, Caju, Viantas, Lula 17. 525 transponder, controle 110, decimal. autorizado Marcelo 350, Asa Zuluno 7, decola da 1-0, Puka, Jamo, Caju, Astana 5525, chama 120, Oito Oxanã, 6140, na posição 2. Foi a 1-4-0, correto, sim, para posicionamento. Camarada, obrigado. Turno, mas tem as regras de voo visuais, 503, Sul Salvador, altímetro 108, informe no Parque do Pio Sul. Tem conhecimento do Parque do Pio Sul como referência? Você tem conhecimento do Parque do Pio Sul? Informe no trabalho do Parque do Pio Sul, 487-61. Serra Romeu, agora aproximando o litoral para seguir no corredor forte. Romeu, ligando a CPM de Salvador, de Caritão. Vamos lá, ligando o Sérgio, escuta o canal. Controle Salvador, bom dia, o 427 em Salima, descendo para o nível 160. 4207, eu tenho a identificação desse mantenho de voo 040, chegada 10. 1394, 3204, de Lima. Voo 1394, eu tenho a identificação desse mantenho de voo 050, 30, chegada mais. Ficou, tá 0, deixando a maré. 04 direito, no 211, solo 24. 211 na direita, solo. Vai chamar o voo 1094. 133, 25, o voo 9098. Correto. Bom dia, voo 1094 do Retro, na sexta. Opção 9 autorizado, chama táxi, deixando o livre 07. Espera, 2309. Reduzindo, 2309, voo 394. 2094, ao portamento, Juliette. Ao ponto da Juliette, reportaremos. Salvador 1098, estou recebendo o altímetro do modo Charlie 200, espero que confie. Bom dia, litoral, pessoal. Bom dia, pessoal, 8761 para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador, a sequência 118, decimal 95. 118, decimal 95. Correto. Ok, para lá. Torre Salvador, é o Corsair 8761. Corsair 8761 no prossegue. Confirme sua posição no momento. Está a 1 minuto do farol de Itapuã. Ciente. Força aérea 8761. A intenção é prosseguir parte militar ou parte de autoridade? Militar. Ciente. Condição de aproximar direto parte militar? Confirme. Afirmativo. Confirme? Afirmativo. Confirme. Ciente. O Força Aérea 8761, informa uma pequena nebulosidade de formação na final da 1-0. Fique atento, autorizado a prosseguir direto, pátio militar, evitando sobrevoo da base aérea, prédio do comando, viaturas e aeronaves. Reporte no solo controlado do pátio militar, Força Aérea 8761, o vento em Salvador é 190 graus 06 dúzia de nós, o ajuste 10-18. Previsão para o 630? Aeronave da companhia da terceira retaguarda. Ah, tá ok. Seria que a aeronave já está no através do 07? Negativo, a aeronave sinalizou agora o puxo no 09. Táxi, o gol no meio é 2-1, com 40 a bordo, 4-30 autonomia, com fins alternos. No meio 2-1, na parte Índia, ponto de espera, torre 1, no 95, ajuste na 0, no 8, no voo. Alternativa, parte Índia, 1895, 1018. Bom dia a todos. Onda 630, nave da companhia dos aeronaves já iniciou o táxi. Após o mesmo livrar, ainda aguarda autorizado, chame para o táxi. Gente, após passar as aeronaves da companhia, está livre, chama na tarde, se apresenta. 5207, foi bom, né? O vento agora é 190 graus 06, dúzia de nós, o ajuste é 10-18. Autorizado, Serra Brava, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola 10, primeira curva à direita, perfil 0 da El, Leda, Motiva. Transponda 5537, controle 20.8. Usada nível 360 para São Paulo. Conforme plano, saída da El, da Máxima, curva na direita, transponda 5537, 2208, chamé 6363. Correto, quando já entra, chama pronto, puxa no 1-0. Chama lá. Frequência livre. É a hora. Bruno, medo, Juno. Autorizado decolagem pista 1-0, vento 190 graus 07 nós, ajuste 10-08. Evadiu, autorizado decolagem 621. 2, informação Lima. Adeus 33, controle 201. 208, obrigado. 07, desça para 2 mil pés, livre LSX8, estou no 0, reporte estabilizado. 2 mil, livre LSX8, confirma as 8, senhor. Ayushin 018, Salvador. 18, reportará atualizado. Telegol 621. Telegol 621, contato radar na decolagem, suba para nível 360 após 2 mil pés, direto Leda. Após 2 mil, direto Leda, o 621. 1394, vista para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-8, livre ILS, número 2 na aproximação, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1-0-1-8, reportará estabilizado, do 1394. Transporte 532, controle salvador 1-2-0-1-8, número 648. Sérgio Transporte 5532, conteja novamente para a gente, beleza? Transporte 5532, número 648. Correto, cotejamento. Já pronto, puxa, no 01. Pronto, puxa, decacionamento no 01, no 648. Autorizado, chama táxi, no 648. Autorizado, vai chamar táxi, no 648. Reduz agora, 2-1-0, mais forte que você. Reduzindo 2-1-0, 394 a gol. Colapso 1-0, vento 1-8-0, grau 07, nós ajuste 1-0, 1-8. 18, autorizado, né, de falada, 1-0, 130. Salvador, Chanel 6, 140, ponte bem, cancelamento no 2. Aguarda para o push, minha posição 02, Chanel 6, 140, nós devemos já iniciando no 01. Aguarda para o push, Chanel 6, 140. Bando 648, já iniciando para o push, no 01? Bom dia, iniciando, bando 648. Acione assim, a identificação, sexta via chegada a Mari para o nível 050, ajuste em Salvador 1018. Via chegada a Mari ao nível 050, ajuste no 018, tá? 3198. Chanel 6333, autorizado, puxa, posição no 0, chama táxi. Zero após 2 em pé, direto já. 2000 após. Até 2000 após. Qual a posição? Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Ok, Jamo, obrigado. Ok, já avistou 4207. Poderia confirmar o teto? Estamos a 1300 pés, mas não é nem teto, é mais visibilidade. Gente. A livre pouso? Afirmo, 4207, o vento é 180 graus 07 nós, ajuste no 0, 18, livre pouso no 0. Livre pouso 4207. Gente, o botão Romeu tá um gol. autorizado Serra, Novembro, Tango, Fox, Giro de Freitas, conforme rota plano de voo, nível 085 autorizado, inicialmente restrito ao número 10, após ascender em coordenação com o controle, M20.8, decola da pista no 7, primeira curva direita, ingresso na corredora Xé, transpondo 5513, controle 120.8 novamente. Transpondo 5513, que esteja novamente, confirma a posição no pátio e o PV. Inicialmente POB para transferência de comunicações. 702 no POB para acionamento, chama a torre em 11895, bom voo, volta para o Romeu da Gol. São 3198, foi Bruna, 2000 pés, ajuste 1018. Direto Bruna, 2000 pés, 1018, são 3198. Direção National Taxi, Papa Tango, Romeu Tango Golfo. Salvador, Bruna 394, passou Duna, estabilizado a 1-0. Bruna 394, forma visual para o campo. Formará. Azul 4207, direito, no 21, solo 21. Gente, livrando a direita, solo 21, azul 4207. A direita ainda ponto superar 10, chama a torre 118, décimo 95. QNH 1018, um bom voo, voo no 648. Obrigado, 1018, gente, quando eu espero a torre 1895, voo no 648. Oi, eu estava sendo chamado por essa, né? 140. Fechando a minha 140, agora é só um minuto para push. Aeronave da companhia já atendo de push na 10. Após a mesa passar a retaguarda, será autorizado no 02. Um minuto. Certo, está aguardando, minha 140. Alô, minha. Confirma somente o POB e a autonomia. Recentemente estendido o alternado no galhão. 95, 3 horas e 55. Autorizar o táxi, contar na parte 1, no Índia, ponto para 10, torre 11895, QNH 1018. Fecharia 6140. Índia, nós fecharemos diário 395, com o Salvador, muito bom dia, 407, Brama, Foxtrot. Azul 4207, autorizado o táxi a alça, marcha lenta, até a Juliette, até tomar viatura, se posicionando próxima a Juliette. Taxiando lento, chama antes do ajudante para ingresso, azul 4207. Gente, é o 4207, livre táxi, alfa Juliette, sabe só onde eu... Passa na cola, 140 autorizado? Deixando em 140, após passar em 02318 da companhia A Calda, coordena com a equipe de solo e chama para o táxi. Após a passagem da aeronave da companhia A Calda, está autorizado, confirma. Afirmo. É. 4h30 de autonomia, ponto seguro. Autorizado o táxi, eu estou com a espera da Bata, reporte para ingresso. Salvador, Bruno 648. Bruno 648. Aliar e manter, pistola 0. Autorizado aliar e manter, pistola 0, Bruno 648. Viagem 10, 1407. Negativa, 0407, uma hora para ingresso no pátio 1. Vai, 4, solo os 4-2, direito no 2-1-1 no solo. Direito no 2-1-1, gol, 1-3-4. 5, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 2-5, 2-4, obrigado. hoje. Afirmativo. Afirmativo. 0-01-90-089, ajuste 1-0-9. 0-0-8-6, autorizado a colar aqui pelo 0, número 648. Então, aceito o dado. 1-5-6-1, controle Salvador, chama identificação. Piloto para o nível 050, está presente voando o Itália. Ajuste em Salvador 1-0-9. Identifica, desce para o 050, está presente voo a Itália. Altima de 2018. Afirmativo, 1018. Satango Romeu, tem algum golfe, reporte pronto. Oi, Salvador, bom dia, Oxené, 3-3-3, pode esperar pronto. Oxené 3-3-3, autorizado, aliás, decolapso 1-0-91-90-089, vai ajuste 1-0-9. Deveria decolar 3-3-3-3-3. Teste Charlie Sierra Romeu, sob condições visuais, S10, ajuste em Salvador 1018. Reporte através de buraquim para cruzamento com a torre Salvador. Vou falar, foi cruzamento por aqui também. Torre Salvador, bandeira 1648, 2000 pés, Jama Nacaju, possibilidade para de Jama. Após direita, saída da El, Leda Mótiva, devido ao tráfego de colão da 17, corredor Axé, mantendo 1000 pés. Mantém a frente 2000, apoia a saída da saída, Xené 63. O meu Tango Golf, após decolagem direita, corredor Axé, 1000 pés restrito, devido ao Xené decolando na saída da El, pistão no zero. Juliette Charlie Papá 3,50, aperto na Aracaju. Autorizando ataque, à direita, Índia, ponto espera 1-0, torre 1-1-8-9-5, quem negar 1-0-1-8, bom voo. 2-9-5, bom trabalho. Terminou de push, após o mesmo autorizar a ingresso no pátio 1, posição 03. Teste após o colega do Airbus, pátio 1, posição 03, 4-3-4. 1-3-9-4, autorizar a ingresso pátio 1, posição 06. Pátio 1-06, ou 1-3-4. Quando possível, estou coordenando para a gente com o centro exercício nível final 270, direto Maceió. Afirmativo, voz de coordenação, gol no 643. Obrigado. Controle Salvador, Oxené 6333, bom dia. Oxené 6333, Oxené Transponder 5537. Oxené 1-4-0, autorizado a decolar, costuma 0, vento. 1-9-0-0-0-8-9, ajuste 1-0-1-8. Afirmativo, autorizado a decolar, Oxené 6-1-4-0. É 0 após 2000, Leda. 5-5-3-7, Vando Leda, Oxené 6-3-3-3, 0-3-6. 0-6, autorizado a ingresso no patio 1, posição 03. Foi informado da rede, da Vicente Azul 4207, Vicente. Salvador, nível. Após corredor Axé, nível 085, a Sierra Novembro, Campo Ontem. Vicente, após corredor Axé, 085, autorizada, recebeu o pedido, Roberto Agosto. Viu? Audiu? Não. Papatão Romeu, então. Gugu, confirma para o ideal para Teixeira de Freitas. A ideal para Teixeira representa 218. Ele é 131-98. 131-98, complete a aproximação, Chantorre no 8, decimal 95. 131-98, Chantorre, pega. Volume 648, autorizado nível 270, direto Maceió. 270, pede Maceió, volume 42. Papa Tango Romeu, Tango Golf, veio direto, Teixeira de Freitas. Direto, Teixeira, Roberto Golf. Oi Salvador, bom dia, tá 3198. É 3198, continue a aproximação, reporte visual com campo. Campo à vista, 3198. Vento é 190 graus 07 nós, ajuste no 098. Autorizado pouso pista no 0, ajuste no 098, na 3198. Papá Tango Romeu Tango Golf, quanto você é estimado para através de Ilhéus e Teixeira de Freitas? Controle, Oceania 6140, decolou. Oceania 6140, contato radar na decolagem, suba para o nível 350. 350, 6140. Papa Patiali, Sierra Romeu, Chantorre, Salvador, 118, decimal 95. Agora chama a torre 1185, senhor, obrigado. No 440, no 550, copiado, grato. É, aqui pelo via litoral, como é que o senhor me autoriza aí a seguir para o céu e se der o caminho para o céu? Confirme, o senhor vai para Serra Índia, Eco Índia? Serra Whisky Delta Lima, senhor. Serra Whisky Delta Lima, ciente. Mantenha a vertical da estrada do coco, paralelo ao campo, sem interferir com o eixo de aproximação da 28 e da 190. Mantendo paralelo ao estrada do coco e da posterior da terminação, senhor. Confirmando, vai manter o sobrevoo vertical da estrada do coco, paralelo à pista 1028. Vertical do estado do coco, senhor. Turno 648, chame centro Recife em 126, decimal 85. Alterno 125, decimal 45. 2685, confirma em secundária? 125, 45, secundária. 645, bonito. Salvador, 2742, passou o contato radar, 80 milhas, nordeste do VOR Salvador, mantém nível 160, reporte Miguel de descida. Foi PONF para interceptar a chegada PONF. O ajuste é em Salvador, 108. 5197, centro de informação Lima. 5197 azul. Lima confere, ponto 4. Afirma, prossiga. Autorizado Serra Bravo, aqui no Patá, conforme rota plano de voo, nível 340. Decolamos 0, primeira curva direita, perfil de saída da EL, lei da Motiva. Transponder, 5555. Controle, 120, decimal 8. Autorizado nível 340 para Campinas, falta do plano de voo. Decola pista no 0, primeira curva direita, Dael Leda Motiva. Transponder 5555 e controle 208. Correto, contagiamento chama push no PAT 3, azul 5197. E aí, pode estar pronto. Azul 5197. P3198, pelo Zona Ingresso, 71, pelo São 02. 71, pelo 02, P3198. M3332, efetuando de giro. Recife 125, decimal 1, na alterna 133, decimal 25, forme ao centro dos desvios. 3, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Decolagem da 1-0 de imediato. Eu tenho um voo a 5 milhas da posição duna no momento. Estou cruzando de imediato via litoral, senhor. Se é autorizado, se facilitar, posso também seguir 310 na linha litoral. Pode manter 500 pés, cruze o eixo da 1028, reporte liberando o eixo, Charlie Serra, meu. Funcionário liberando o eixo, ó. Charlie Serra, meu confirme, é Serra Delta Whisky Lima? Serra Whisky Delta Lima, senhor. É uma cada vez. Pode ser um beijo, já livrou isso da pista. Gente, na proa do... Mantenha a proa da, do farol de Itapuã, reporte na vertical. Funcionando vai ficar o farol, senhor. Passando a zona estabilizada, Golo 561. Golo 561, não compete aproximação, Champagne, 1-8, decimal 954. Qual é 295, Golo 561. Panema é 140, chama Centro Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 1268, alternando 12545, assinando 1140. 6685, boa. 2685, boa. E Salvador, com 561, está a 2 milhas do Inglaterra, mais para lá. Vou no 561 no reporte visual, confirmo. É, está visual. Vou no 561 no livre pouso, pistão no 0, vento é 1-80, grau 07, nós, eu estou no 0-8. É, está pouso livre no 1-0, igual 561. PCR Romeu, da presente, controle no 208, bom voo. Grato, me deu, transição 1-208. Salvador, fala, fala, tchau, PCR Romeu. Papa, Papa, Charlie, Sierra, o meu prefiro. É, agora de volta, controle com o senhor. Estou passando pelo Palo Itapuã, indo para Motel de Rei de Litoral, senhor. Gente, reporte visual com o Motel de Rei para o sequência dele. Reportará visual, senhor. Solo Salvador, voo no 094, tá no 807. 390 para Fortaleza, a informação é a Lima. Voo no 094, temos autorizado aqui nível 370, copia ou aguarda coordenação? Copia o 37. Autorizado Serra Brava, Fox ZU, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Mongo, transição FUT. Transponder 5567, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado Fortaleza, conforme rota e plano, nível 370, decolagem da pista no zero, primeira curva à esquerda na Mongo, transição FUT. 5567, o controle 1208, é o voo 1094. Correto, contagiamento, chama ponto 207. Amarelo. O 561, solos 1400, solo 1211. 1211. Eu te chamo que arrumou a frequência livre do presente. Entendeu? É a sola do 4-5-1-9-7, bom dia, posição 4 Romeu, busca da Tonel. O 5197, 4 Romeu, autorizado, puxa, chama táxi. Chama o táxi. Fala, Salvador, é 3191, bom dia, autorização 340, galera. 3191, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola 10, primeira curva à direita, fecho de saída da El, Leda, Irune. Após interceptar o PNV 857, conforme. Transponder 5573, controle 120, decimal 8. 30340 para Galeão, decola da Zen, curva direita da El, Leda, Irune, 3798, controle 208, transpone 573, transpone 1. É correto, corrijamento, chama a polícia 05. Zona 5 menos, aproximando da Juliette, autorizando ingresso, posição 04. Ingressar via Juliette para 04, com 561. Bom dia, o gol no 864, tem essa informação, demanda. Solo, gol 90, 1094, pushback para a meta no 07. Chegada Mário para o nível 050, ajuste 109. Agente via 050, 108, seria possível dar presente tudo adiante. Não tem um perfil da chegada número 2 na aproximação, o gol 1864. 864. Papatango Lima Kilo Zulu, controle Salvador. Achando transponder 0155. 0155 no transponder, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, controle. Acuda, Tom. Pé nível 110, aguarde contato radar, vai seguir visual para Salvador ou instrumento? Contato instrumento, Lima de voo 110 a princípio, Lima Kilo Zulu, vai manter. Sete Patéia, voe na prova de Amar, aguarde contato radar e reporte no ideal de descida. Alô, Amar, não toma na unidade de descida, Lima Kilo Zulu. Sete chaves para quatro, precisa. 1 no 1500 pés? Salvador, 2742 para a terceira. 2742, desça para 4 mil pés, o ajuste 1-0, 1-8 voando, bom. 2-5, cachorro, 4 mil, 1-0, 1-8, voando bom, 2-6. Papá Romeu, Juliette, Charlie, papá, tudo condições visuais, 500 pés, ajuste em Salvador 1-0, 1-8. Reporte através de Paris, controle de Salvador. 40, 1-0-9 agora. Ajuste em Coro 97, todos os ataques, Pat 3, Pat 1, no Índia, ponto supera pista 1-0. Torre em 1-1-8-9-5, QNH 1-0-9. Pat 3, Pat 1, Índia, ponto supera 1-0, Torre 2-1-9-5. Azul 5-1-9-7. Para o táxi, voo 1-0-9-4, Mundo 4-5, a volta 3-0-30, alterna João Pessoa. Gente, 1-0-9-4, segue o táxi do Embraer 190 no momento, passando outra vez a saída do Pat 3 para ingresso no Pat 1, após o mesmo autorizado via Índia, ponto espera 1-0, torre, 1-1-8-9-5. QNH 1-0-1-8, bom voo. Ok, vai seguir o Embraer, já visual no mesmo, o ajuste 1-0-1-8, via Pat 1, ponto espera vai chamar 2-102-195, voo 1-0-9-4. Agora é só 1 minuto e corre para Maceió, confirma para a parte militar, pista no zero e o nível solicitado. Gente, agora é só 1 minuto e corre, só sai 8761. Tudo bom dia, gol 1-3-9-5, informação Lima, autorização certa para São Paulo, Congonhas. 1-3-9-5, número 2 para a Copa, agora é só 1 minuto, prepara a saída da Elda Morte, né? Da Elda Morte na guarda. Paulo, corre Salvador, azul 4597, aproximando o ponto espera e está pronto. Azul 5197, autorizado a linhar e decolar para o 1-0. O vento é 190 graus, 0,6 dúzia de nós, ajuste 1-0-8. Ajustado 1-0-8, livre decolagem de pista 1-0, azul 5197. 8 Juliette Charlie Papá. Reto o cotejamento, confirma somente o problema, parte militar. Acionamento, chama a torre em 1-1-8-9-5. Uno 395, fala aqui quanto cópias. Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola 1-0, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Transponder, 5557, controle, 120, decimal 8. Autorizado nível 360, rota conforme plano de voo, saída da El, Leda, Motiva, pista 10, curva direita, posse. Transponder, 5557, controle, saída 1208, voo 1395. Correto cotejamento com 1-395, chama pronto 1-0-6. Chama antes quando pronto com 1-395. Azul 5197, decolado 09, controle no 208. 08, obrigado. 0094, livre de decolagem 1090190099, o ajuste é altímetro 1098. Livre de decolagem 1090, ajuste 1098, voo 1094. 40, direto letra. Direto letra 340, azul 57. Juliette, charge para a porta. T3191 530, chama táxi. Está para o táxi, T3191. Alô 2743, operação para o sequenciamento, mantenha presente pro seu limite ao QD Mike 1110 de Simbra. Descida para 3 mil pés. Descendo para 3.018, ao azul 27. Controle Salvador, bom dia, Bono 094, cruzando 2 mil pés na bomba. Bono 094, contato radar na decolagem, suba para o nível 370 após 2 mil pés, direto Cogbo, Kilo Oscar, Golf Bravo de uniforme. 2 mil pés voando Cogbo 1-0-9-4. Rio 2742, inicie redução 2009, número 2 na aproximação. Tráfego que precede na aproximação, posição de 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, um Bravo 737-800. Já iniciando a redução para 2009, com o Teatro de Kessel, azul 2742. Transformador azul 2758, descida para 1-0. O Leda Motiva, Mike Ascatango, Victor Alfa, por gentileza, coteja. Correto, cotejamento, senhor, pronto, 03, 4207. Obrigado. 0050,